Universo Ru Podcast. Esse é o episódio 24 e eu sou o Rod Reis. Eu sou o Thiago Siqueira. Isso, Thiago Siqueira, do Rapadura Cast. Rapadura Cast, Portal Sonoro Rapadura. Que mais? E o João. Que mais? É, cursos de quadrinhos aqui em Fortaleza, de quadrinhos e cultura pop aqui em Fortaleza. É, de vez em quando aparecendo na televisão local. É tipo uma celebridade, né? Uma micro celebridade nerd de Tatooine, cara. E quem quiser te seguir no Twitter? @ Thiago Skerev. Maravilha. Bom, vocês devem estar percebendo que eu estou sem os meus co-apresentadores usuais, né? Um debandou por causa do feriado 7 de setembro, o outro, adivinhem qual, não conseguiu ligar por causa do Skype. Teve problemas no Skype. Mas, enfim, eu achei alguém para gravar comigo. Ei! Seja bem-vindo, Thiago Siqueira. Ah, prazer, Rod. Ah, mesmo que seja pra falar do episódio que pouca gente falou, né? A gente vai falar do episódio 9 da 6ª temporada, Night Terrors. Um filler, né? Ah, se você considerar um episódio fora da mitologia, é um filler. Mas eu acho que é difícil você falar o que é um filler, né? Acho que o conceito de filler surgiu em Doctor Who quando o Moffat fez episódios seguindo uma mitologia, né? Assim, uma história corrente na temporada. Então, quando existe um episódio fora, a gente chama de filler, né? Mas não é tão ruim quanto as pessoas pensam, né? Ser filler, eu acho que... Não. Ótimos episódios podem surgir de fillers. Alguns dos meus episódios favoritos de Doctor Who são, entre aspas, fillers, que não avançam a história principal. E aí, assim... Bom, a gente vai falar, antes da gente continuar conversando, a gente vai falar bastante desse episódio. Vamos pro cast dele. Ele foi escrito pelo Mark Gatiss, dirigido pelo Richard Clarke, e como 11º doutor tem o Matt Smith, a Karen Gillan como M. Pond, Arthur Darville como Rory Williams, Daniel Mays como Alex, Jimmy Oran como George, Emma Cunife como Claire. Esses são os principais. E vamos começar com uma sinopse, tá? Começa que o doutor, ele recebe uma chamada de socorro de uma criança, né? E essa criança tá tão assustada que ele consegue pegar o medo dela, ele consegue, atravessa o universo e chega na tarde e ele recebe pelo papel psíquico. E é uma criança chamada George, que tem medo de monstros e tem medo do que tá dentro do armário. E o doutor chega lá e pra tentar ajudar a criança e ele vê que os monstros que estão atormentando a criança são reais. Please save him from the monsters. Please save him from the monsters. É a prece que o George fica fazendo o tempo todo lá, quando tá todo encolhido, morrendo de medo. E aí o doutor fala, monsters are real. E assim começa o episódio... Que eu, assim, já vou falando, eu vi que nos comentários lá do episódio lá no Universo Ru, que muita gente odiou. Então eu já vou falar que eu fui uma das poucas pessoas, assim, que gostou do episódio. Eu não vou, eu respeito todo mundo que não gostou, e eu não vou tentar mudar o pensamento, assim, tipo, de vocês que não gostaram, mas eu respeito de qualquer forma. Eu vou tentar embasar um pouco porque que eu achei que foi legal. E você também gostou, né, Thiago? Eu curti o episódio. Não é uma coisa genial, não é um Let's Kill Hitler, mas é um bom episódio. Não precisa ser sempre genial. Pode ser um episódio que divirta. Eu me senti divertido durante os 40 e poucos minutos do episódio. Eu achei que serviu pra passar um tempo legal. Eu acho que tem episódios bem piores que... quando no final do episódio eu senti que meu tempo foi perdido. E não foi o caso desse. Tem um detalhe, né? Tem uma referência bastante clara. Você que me lembrou disso. A Sandman, o arco A Casa de Bonecas. E também ao próprio A Christmas Carol, de Doctor Who. O episódio 0 dessa temporada, o especial de Natal. Que o Doctor chega no quarto do Kazan e fala também sobre monstros em armários e embaixo da cama. Ou seja, aquela coisa do quarto da criança ser algo extremamente assustador já é recorrente na série. Mas a ideia que o Mark Gatiss teve, eu acho muito válida, porque é uma coisa assim, tipo, uma criança assustada, todo mundo foi criança e e tinha medo do que estava debaixo da cama, do que estava dentro do armário. Então, é um sentimento que está presente, né, no popular, na cabeça das pessoas. E assim, o medo de boneca também, que eu achei que as bonecas eram assustadoras, né? Não foram terrivelmente assustadoras, mas a minha esposa também achou que elas dão um medinho. O visual delas é sensacional, cara. Aquele visual, existe uma boneca específica que tem aquele visual que o Mark Gatiss pegou, que é Peg Dolls, que elas são bonecas alemãs. Então tem, assim, até um específico, né, que são as bonecas cabeçudas com a mão daquele jeito lá. Então a gente tava até falando antes de começar a gravar que eu sou fã do Mark Gatiss. Eu não gostei das coisas anteriores que ele escreveu pro Doctor Who, né, que foi o Unquiet Dead, né, o que foi legal até, o The Idiot's Lantern, que eu achei bem fraco, e o Victor of the Daleks, que eu não achei tão ruim, achei que foi uma história legal, e eu gostei mais do que o Mark Gatiss fez, foi, assim, trazer o Doutor de volta pra Terra, e numa história que não foi pretensiosa, né, ele foi, assim, um cenário que é uma casa de uma família de classe média pra pobre de inglesa. A periferia inglesa ali. Aqueles prédios velhos. É, conjunto, né? É, um conjunto habitacional todo padronizado. É. E eu acho que uma das muitas histórias de Doctor Who, algumas muito foda, são. Não são no espaço, ele salvando o universo, né? Ele tá salvando um núcleo familiar. E eu gosto de histórias assim. Eu não me sinto decepcionado quando. A história ela é super contida e simples e mundana até, né? Que trata de coisas que fazem parte do medos que são já presentes na nossa vida, assim, né? No nosso no coletivo, digamos assim. Roger, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a boa ficção é aquela que utiliza os elementos fantásticos para lidar com o aspecto humano. Não apenas para mostrar grandes explosões, visuais elaborados, alienígenas insanos, mas sim para mostrar como a imensidão se reflete de uma existência fantástica pode se refletir no interior do ser humano. E é isso que Dr. Who geralmente lida, com a questão do ser humano. E esse episódio não foi diferente. A gente lidou justamente com o quê? Com o sentimento de pai e filho. O sentimento de você pertencer a uma família. Assim, o pessoal que reclamou falou, não, a Amy e o Rory estavam meio nulos, né? Isso eu concordo. Eu acho que o núcleo principal desse episódio foi o doutor com o pai e o filho. Assim, concordo. Eu acho que deveriam até ter feito, tirado a Amy e o Rory da TARDIS, né? E fazer o doutor indo sozinho ver isso. Ou então ter deixado eles na TARDIS enquanto o doutor resolvia a situação toda. Porque... Mais ou menos como que aconteceu com o Doctor e a Donna em Midnight, que a Donna foi tirada da adequação porque é uma história que focava apenas no Doutor e naqueles personagens que foram apresentados para aquele episódio específico. Eu achei que acabou ficando forçado a presença dos dois, né? Porque eles, assim, não serviram para muita coisa para contar a história. E o próximo episódio, ele vai ser totalmente centrado nos dois, então eles poderiam até não ter aparecido nesse. Mas a presença dele serve pra cimentar mais uma coisa. O Rory é foda. Eu achei ele meio apagado. Assim, eu acho que quando ele escrevem pra ele ser um fodão, faz mais sentido hoje pra mim do que quando ele não faz nada no episódio. Eu acho que ele já atingiu um patamar de que quando você escreve ele pra ser meio palhaço, ou pra não saber o que tá acontecendo, eu não gosto. A Amy, eu já acostumei ela ser meio dependente dos outros salvarem ela e tal. Mas o Rory acabou que ele ficou apagado e não gostei muito dele. Eu não vi muito assim. O Rory, ele já começou a tomar conclusões, geralmente, sobre o que acontece. Ele já se acostumou com aquele universo fantástico no qual ele já está inserido. Coisa que a gente já viu dos últimos episódios pra cá. Ele estudando esse tipo de coisa e... A primeira coisa que ele pensou quando... caiu dentro daquela dimensão alternativa foi... a TARDIS brincando com a gente de novo. deve ser algum Dream Lord, alguma coisa do gênero. Ele já tá acostumado com isso. Uhum. E o fato dele ter perdido a Amy durante boa parte do episódio e ter que se virar sozinho num local fechado, lotado de monstros, e ter conseguido aguentar sem o Doctor chegar por um bom tempo, mostrou que ele já tem desenvoltura e que o personagem já tá bastante evoluído. Só que eu achei que, como eu achei que os dois ficaram muito pro lado, né, achei que eles não serviram pra ajudar na resolução das coisas, acabou ficando meio que eles só estavam lá sobrevivendo e não ajudaram a resolução. A resolução foi feita pelo doutor, e isso é uma coisa que eu acho muito legal quando eles fazem, né, deixar que o doutor pense na solução e assim, eu gosto quando é o doutor de um lado, a Amy e o Rory do outro. Uhum. Eu acho que fica uma dinâmica legal. É, só que nesse episódio eu achei que eles ficaram para um lado que não ajudou em nada, né? Eles só foram lá com o doutor, acompanharam e não avançou nem a história principal para eles, nem avançou a história do episódio. Eles não ajudaram a avançar a história. É por isso que eu acho que deviam ter deixado eles na tarde mesmo e não ter enfiado ele numa história que é do doutor, do pai e do filho. Né? Isso não tem. A melhor interação do episódio foi do doutor com a criança e com o doutor com o pai. Eu achei que, inclusive, eu acho que o Matt Smith, quando ele interage com os humanos, é a melhor coisa de toda a série. Como Interlodger. Exatamente. Acho que ele dá um show mostrando aquela coisa do alienígena que não sabe lidar com os humanos direito, mas tem uma sensibilidade, principalmente quando ele atua com criança. Acho que o Matt Smith ganha. Eu acho que a série, ela tem muitos episódios que o doutor interage com crianças, e isso sempre é uma tônica. Que foi uma coisa que faltou na era do David Tennant. A gente já viu o Matt Smith interagindo com a pequena Amy, a gente já viu ele interagindo agora com o George, e até mesmo no Proms do ano passado, o Matt Smith ficou interagindo diretamente com um garotinho da plateia. Então, eu gosto do... quando o Eccleston interage com a criança no Empty Child, acho que o Tennant, ele interage com criança um breve momento no The Girl in the Fireplace. Isso, e também rapidamente no das Olimpíadas. Deu branco agora. É isso mesmo. E então, assim, não teve... acho que as histórias não permitiam isso, e eu não sei se os dois atores, eles tinham essa pegada, mas eu acho que o Matt Smith, como ele faz um doutor meio criança, né, lúdico e um pouco mais inocente, né, assim, como uma criança... eu acho que fica legal, acho que ele fica tocante quando ele interage com criança. E nesse episódio específico funcionou muito bem, porque você viu o cuidado que o doutor tem pelo George, não em... pode soltar spoiler aqui ou... Pode. Essa altura do campeonato, todo mundo que tá ouvindo isso aqui já viu o episódio. Não em desmascarar o George como uma presença alienígena, mas sim integrá-lo com aquela família, já que... aquela família queria desesperadamente um filho e veio aquele alien para suprir essa carência. Uhum. Ou seja, ele viu que tinha uma chance de criar um núcleo familiar bacana ali, que realmente havia amor entre aquelas partes, entre as partes envolvidas. E ele queria utilizar esse amor justamente para que esse amor que o George e o pai possuíam um para o outro curassem a situação toda. E foi o que realmente aconteceu. Ele não precisou fazer... dar uma solução mirabolante de ficção científica. E deu uma solução mais pro lado de um assistente social mesmo, né? De encorajar a criança a vencer o medo e de encorajar o pai a assumir que a criança, né? Mostrar os sentimentos do pai em relação à criança e falar que ele amava aquela criança e gostava, queria ficar com ela, né? Assim, desde o começo teve a preocupação toda deles sobre o estado mental da criança, do menino. E o doutor só serviu pra colocar esses sentimentos à mostra e foi o que resolveu. Eu gostei do assistente social, praticamente um assistente social do espaço, né, cara? O doutor fala, né, na tarde, eu vou fazer um house call. Eu acho que foi uma coisa bem, assim, trazer de volta algo que faz parte do que é a série... Só que não ficou tão presente, porque o Moffat, ele faz todas essas histórias super intrincadas com a River Song, com a Amy e um monte de time-wime. E pra mim eu acho ótimo ter esse respiro de tudo isso. Uma história que é muito a cara do Doctor Who, né? Que é ele um episódio ele vai, resolve a situação, pega o monstro e, sei lá, acaba com o mal que tá acontecendo e vai embora. E toca a vida. Aliás, eu acho que a série tava precisando de episódio desses. Não me entenda mal, eu adoro todo o arco envolvendo a River Song e a Amy e o Rory. Adorei Let's Kill Hitler. Fiquei de com ar preso no A Good Man Goes to War. Mas foram basicamente 4 episódios direto sobre isso, sobre essa história. Bom dar um tempo no arco, mostrar que os personagens também estão respirando um pouquinho e contar uma história, mesmo que seja de maneira bastante breve, diferente. Uhum. Bom, acho que o pessoal, eu não acho, assim, eu não vou julgar quem não gostou, porque queria seguir, ver a história principal seguir pra frente. Eu não acho que tenha sido um episódio ruim. Eu não acho que ele poderia ter sido mais assustador? Poderia. Ele tem problemas? Tem. Mas eu não acho que... Eu acho que tem episódios muito piores. Eu acho aquele dos piratas bem pior do que esse. Eu acho Aliás, que esse episódio, no que se propôs, ele não fez nem mais nem menos. Que foi contar uma história legal de terror e simples. Aliás, o episódio dos piratas, se eu não me engano, devia ser bem mais próximo esse episódio dos piratas e esse episódio filler, entre aspas. Deviam ser mais ou menos se passar em tempo parecido. Não, parece que atrasaram bem a programação do Night Terrors, não foi? Então, esse episódio, ele era pra ser o quarto, né, da temporada. Então, a Amy era pra ser Flash. Até eu acho que quando o doutor no final ele chega, fala pra Amy e pra ah, estamos, que bom ver vocês em carne, em Flash. Pode ter alguma coisa a ver com isso, né? Desse episódio ter sido trocado e até a Madame Kovarian, ela iria aparecer na parede, né? Que nem ela apareceu nos outros episódios. Então, isso pode ter prejudicado um pouco. Talvez se o episódio tivesse sido realmente pra ser o quarto episódio, talvez o episódio ganhasse mais. Mas, enfim, sim. Eu acho que o episódio podia ganhar um pouco mais, mas do jeito que foi posto, a temporada eu acho que podia sofrer um pouquinho. Por quê? Qual foi o esquema que a gente teve na primeira parte? A gente teve 2 episódios, aliás, um episódio duplo, forte, mostrando qual seria o tema principal da temporada, seguido por um filler, depois mais episódios que iam seguir a temporada. Uhum. Aqui a gente teve mais ou menos o mesmo esquema. A gente teve um episódio inicial que deu continuidade à história principal, um filler, e agora a gente vai direto até o final. Eu acho que vai ter mais um... Eu não sei se o próximo episódio tem a ver com a mitologia que ele está colocando, mas tem o outro que é o do hotel, uhum. Que eu acho que é filler, entre aspas, né? Também, que não tem a ver com a história que a temporada tá contando. Mas eu acho que se você colocar 2 fillers juntos, um atrás do outro, acaba tirando um pouquinho do ritmo que o Moffat tá querendo colocar. Então, mas eu acho que uma das reclamações... O que eu acho, assim, não que justifique, na minha opinião, mas quando você... O Moffat, ele quer contar uma história concisa durante uma temporada. Realmente, fica um pouco estranho você pensar que a Amy e o Rory estão atrás da filha e eles param pra resolver um problema qualquer fora disso, né? Infelizmente, acaba gerando essa estranheza quando você coloca um episódio mais centrado, mais... autocontido nessa história. Bom, Nisso eu concordo. Né? Que a gente teve uma certa resolução em relação à história da River Song e da Melody Pound no episódio passado. Mas a história, ela continua, né? Eles estão atrás da filha, né? Bom, antes da gente continuar, o Android chegou. Olá! E diga o que você achou do episódio. Diga o que você achou pros seus fãs. O que você achou do episódio? Ah, pros meus fãs? Mediano. É um episódio, assim, esquecível, né, cara? Não é nada fenomenal, mas não é uma atrocidade. É mediano, um episódio mediano. Pra mim, episódios esquecíveis, assim, pra mim, né, são episódios que eu acho ruim. Eu acho mais fácil pra mim rever, ainda mais porque... Assim, se eu quiser rever um episódio ou outro separado, eu vou preferir ver os episódios que não tem a ver com, tempo, com uma história longa, do que rever o, um episódio que tem a ver com uma história que já está sendo contada. Né? Eu acho que assim, o Let's Kill Hitler, ele perde um pouco a singularidade dele, porque ele tem a ver com toda a mitologia que o Moffat está criando, né? E aí fica uma coisa assim, você vai assistir ele de novo, sim, só se eu fosse ver a história da River Song inteira, né? A história da Amy. Eu gosto quando tem esses episódios que fillers, que contam uma história única, e acho legal pra rever, né? Acho que é, assim, o Harold, ele não ouviu o começo, mas eu gostei. Eu achei que pro que o episódio se propôs, ele foi perfeito, né, de contar uma história simples, uma história assim, sem nada mirabolante, uma história familiar. E eu, assim, pra mim, o rever um episódio fica mais fácil nessas condições. Ah, mas então, que bom que tá gravando, porque é só voltar alguns segundos que o senhor Rod Reis, ele fala... Que não é o quê? Não é memorável? O que você falou aí? Você falou aí. Você disse que não é nada brilhante. Ele... Não é que ele não é brilhante. Assim, não é o melhor episódio de Doctor Who, mas ele não é ruim. Eu não achei ele ruim. Bom, também não falei isso. Eu achei mediano. É, você falou mediano. Então, de repente, olha, a gente tá falando a mesma coisa, né? Você acha mediano, não é necessariamente ruim. É aquela coisa do copo meio cheio, meio vazio. É, ele é o... Eu acho que ele conta uma história simples... De uma forma simples, que no universo simples, que é aquele conjunto habitacional, né, que foca numa família. Aliás, que pobreza, né? Que lugar feio, né, que eles pegaram. É, isso é até bom, né, para não deixar a coisa toda em glamour, né? Não, eles pegaram um condomínio horroroso, feio, sujo, velho. É, isso eu acho digno de nota. Uhum. É, faz tempo que o doutor ele não vai pro urbano, né? Quando ele não tá na Tardes em outro planeta, ele tá na cidadezinha da Amy, que é uma cidadezinha de... Bem lúdica, bem... No campo, né? Assim, pequena, um lugar, uma cidadezinha pequena, no campo. É legal ver o doutor de volta... No urbano, no centro, né, um prédio e... E agora em bairro proletário. É. Uhum. Como eu falei, das melhores histórias de Doctor Who não são tão espaciais, né? São tratando de pessoas. O que a gente pode colocar de nota nesse episódio também? É a volta do filtro de percepção, a volta Jamie Dodgers, né, que foi colocado no Victory of the Daleks, e a volta do papel psíquico. Fazia tempo que o doutor não usava papel psíquico, acho que desde o especial de Natal, não lembro de um uso, ele usou no primeiro episódio, Day of the Moon, com o Delaware III e com o Nixon. O Jamie Dodger foi o próprio Mark Gatiss que colocou, né? Uhum. Então ele voltou numa criação dele. O doutor se referindo às histórias que ele gostava de ouvir quando ele era criança, né? Snow White and the Seven Keys to Doomsday, Os Três Pequenos Soltarans, The Emperor Dalek's New Clothes, né? Que é a nova roupa do Imperador Dalek. Versões bizarras dos nossos contos de fadas. Esse Snow White and the Seven Keys to Doomsday, esse Seven Keys to Doomsday que ele fala... É referente a uma peça de teatro de 1974, Seven Keys to Doomsday. E o Sontarans e o Imperador Dalek são personagens recorrentes, né? Já tiveram. Agora, os Sontarans como porquinhos foi foda, viu? Não, foi uma sacada legal do episódio. Você, Android, você achou que o episódio teve um quê de assustador pra você? Você acha que... Eu não consegui me assustar, mesmo com a minha criança interna ligada no máximo. Eu não achei que foi um episódio assustador. Não acho. Você sabe o que me lembrou? Me lembrou na segunda temporada um episódio, pra quem disse que eu não assisto a série, né? No segundo episódio, na segunda temporada, se não me engano, teve um episódio de uma menina que fazia desenhos no quarto dela e crianças e animais das redondezas desapareciam. Se lembram desse episódio? É o episódio das Olimpíadas. Isso, das Olimpíadas, isso mesmo. E aquele sim me assustou. Aquele sim me assustou. E era com o quê? Uma criança problemática, né? O que acontece também nesse. Mas nesse eu não consegui sentir medo. Acho que, sei lá, talvez faltou um pouco de... Uma edição melhor, ou talvez uma história um pouquinho mais sofisticada, ou talvez o clima não basta apenas apagar as luzes, né, para criar terror. Eu acho que você teria que ter investido um pouco mais no terror. Ficou meio brando o negócio. É, eu acredito que... Eu não sei se eles quiseram fazer uma puta terror e não conseguiram, ou eles tentaram manter o terror num nível mais médio mesmo, né? Eles não forçaram o máximo. Eu acho que a direção foi uma das responsáveis por isso, de não ter forçado o suspense e o terror no máximo. Vai ver também porque é uma série pra família, né? Então não dá pra fazer uma coisa tão... Não, que isso. O doutor já encontrou Satã na borda de um buraco negro, cara. Eu acho que não tem que ficar assim com tanto medo, não. Mas eu acho que não precisa ser um Blink. As pessoas comparam muito com Blink. Blink, eu achei assustador. Blink tá numa categoria solo dele. É, então. E não, eu acho que não precisa ser todo episódio de terror, você tem que comparar com Blink, e se não consegue ser um Blink, desmerecer o episódio. Poderia ter sido mais assustador, mas acabou que, de repente, quem tem um medo de bonecas, tem gente que tem pavor de boneca. De repente, se sentiu muito medo com esse episódio. Ah, mas aí é que tá. Tirando das bonecas a coisa mais assustadora delas, né? Isso eu achei uma falha. Achei uma falha da direção de arte. Pô, boneca sem olhos, cara. Tira todo o terror. Mas aquela boneca, eu tava falando pro Thiago, existe aquele tipo de boneca. Ah, é? Existe, é a Peg Dolls. É uma boneca alemã, assim, que o Mark Gatiss, ele deve ter um super medo dessa boneca. Né? Então ele botou essa boneca no episódio. Vamos falar das atuações. Reclamaram da atuação da criança. Eu achei que a criança foi esquisita e irritante de propósito. Me lembrou a criança do Iluminado. É, bom, eles comentam no episódio que ele não reage, né? É, eles comentam no próprio episódio que a criança não sorri, não fica, não chora. Não foi? Não fizeram esse comentário no episódio? É claro que isso é uma desculpa, né? Porque o menino realmente é uma tábua de interpretação. Não, nisso eu concordo. O garotinho que faz o George, ele é nulo. Eu acho até, cara, eu tenho a plena desconfiança que eles dublam essas crianças, cara. Vocês não têm essa desconfiança também? O garoto não tem expressão nenhuma. Isso não é só desse episódio, não. Em outros lugares eu também já vi isso. Eu tenho a plena certeza, cara. Porque a voz, ela sai com muita emoção, mas o rosto não está exprimindo absolutamente nada. Eu acho que é uma mulher, sabe? Geralmente eles contratam uma mulher, né, para fazer a voz de criança, que está atuando em cima. Não é possível, cara. Não é possível. É, eu vou discordar um pouquinho, assim, que eu achei que a criança, ela estava lá bizarra e sem expressão de propósito, né? Porque ela toda hora ficava piscando e toda hora... Ficava... Sim, eles colocam isso como elemento da trama. E a criança, tipo, é meio... não consegue se expressar muito bem, ela é meio problemática também, então... É. Eu acho que é fácil para uma criança... Assim, você vai interpretar um moleque que é todo problemático e não tem expressão. Então você não precisa ter expressão também, né? Já que fica mais fácil pra criança. Não precisa ser uma puta, não precisa ser uma Dakota Fanning da vida. Mas eu achei... Se fosse Dakota Fanning, o menino tava gritando até agora. Assim, eu achei que o Matt Smith, ele com a criança... Aquela hora que ele tá lá ligando os brinquedos com a Sonic Screwdriver foi bonitinho. Eu gostei muito do ator que fez o pai. Eu acho que quando no final, quando tem a resolução e o pai sai correndo pra abraçar o filho, me tocou aquela cena. Não, é um bom ator aquele cara, hein? Gostei muito dele. Excelente ator, realmente. É, esse ator quem viu a terceira temporada do Ashes to Ashes viu que esse ator é foda. Assim, assistam, quem não viu ainda, o Life on Mars, Ashes to Ashes, que vale muito a pena. E esse ator, ele é um dos principais na terceira temporada do Ashes to Ashes. Agora, o pai, ele ajuda realmente a compensar um pouquinho das falhas de atuação do filho. Já que você fica mais ligado no drama do pai do que no do próprio garoto. Uhum, principalmente quando o pai descobre que o filho é um alienígena, né? Que o filho é o verdadeiro monstro do episódio, né? Digamos assim. Que o filho é totalmente entre aspas, né? Que o não são as bonecas. Você pensa, aquelas bonecas são verdadeira. Aquela boneca é só o Fear Factory que sempre tem que ter no todo episódio, né? Aí ele descobre que o filho é daquela raça Tenza, que ele ele foi atraído pelo desejo dos pais de terem um filho, que eles não poderiam ter. Aí ele usou o filtro de percepção para esconder o fato de como que o filho apareceu de repente, né? Então, eu não sei se é da raça ou se é esse Tenza em específico, ele trancava as coisas ruins que ele achava ruim, que ele tinha medo, dentro do armário, né? E criando aquele universo da casa de bonecas... Que é, assim, é bem legal você pegar um paralelo com o Sandman. Thiago, fala dos paralelos com o Sandman. O arco A Casa de Bonecas, ele mostra que ele é até engraçado. Você tem personagens como Barbie e Ken lá. E você tem lá um condomínio, um pequeno condomínio, onde várias pessoas dividem um prédio. E durante um sonho, elas são levadas, cada um aos seus medos e desejos mais particulares. Todo mundo aqui dentro daquele condomínio acaba levando, partilhando o mesmo sonho por conta de um nexo. Por conta de uma pessoa que estava lá dentro daquele prédio, que acabou ligando todos eles essa rede onírica. Aqui a gente tem algo bastante parecido com as pessoas sendo puxadas para dentro daquela realidade criada pelo nexo. E lá elas interagem com alguns dos maiores medos daquela criança. Que naquele caso, aquelas bonecas das quais ele morria de medo. Uhum. Não, pera, mas é. Não, cada um, eles. Cada pessoa sonha com. Tem um pesadelo em cima de seus desejos, né? Isso, seus desejos e medos. Cada pesadelo era individual. Aqui não. Aqui o nexo puxa para uma só realidade, que seria aquela casinha de bonecas onde ficam todos presos. É que tem todos aqueles props, né, de madeira, eles acham... Quando começa a aparecer aquelas coisas de madeira e o olho gigante na gaveta, você já mata que é uma casa de bonecas que tem... Pois é, cara, isso daí também foi uma coisa que queimaram rápido, né? Porque quando o armário é aberto pela primeira vez, e ele ainda é um armário, e aí aparece a casa de bonecas lá no fundo do armário, pronto, já estragou a surpresa toda, né? Apareceu rápido, né? Talvez tem gente que não pescou isso. Eu acho que ele não fica tão óbvio. Porque ele abre o armário, vê um monte de coisa, inclusive uma casa de boneca, né? É que eu sou um androide, né, cara? Minha memória é fotográfica. Então eu reparei logo de cara. Então deve ter sido isso. É, aí não tem como competir. Mas você sabe que, falando de memória, esse episódio me lembrou muito um filme... Acho que dos anos 80, e cuja premissa é o seguinte: um belo dia amanhece. Aí a família está dentro de casa, acorda, escova os dentes, se arruma para o trabalho. As crianças são acordadas e se arrumam para a escola. Aí fazem lá a refeição matinal deles, todo mundo feliz e contente. Parece um comercial de sucrilhos. E aí, bom, então está na hora, né? Vamos para a escola. Beleza. Aí os pais levam as crianças até a porta e a porta não abre. Tentam de novo, a fechadura ali, pô, não abre a porta, que diabo. Ah, deixa pra lá, vamos pela porta da frente. Aí tentam a porta da frente, também tá trancada. Daí eles tentam as janelas, não conseguem abrir nenhuma. Daí, no desespero, pegam um machado ou um pé de cabra, não me lembro mais, faz muito tempo, e forçam a porta, arrebentam com a porta. E quando conseguem arrebentar, eles dão de cara com um muro, com uma parede. Meu Deus, a gente está trancado, a casa toda está trancada. Eles entram em desespero, né? Começam até a suar de tanto desespero. E ficam todos lá encharcados de suor. Você até não entende por que está aumentando tanto assim o calor. Aí eles tentam telefonar para a polícia, obviamente. O telefone obviamente não funciona. Depois ligam a TV no desespero e a TV está naquela imagem fixa, assim, please stand by, sabe? Aquela coisa que já dá medo só de olhar aquela tela pausada, né? Com aquele índio lá. Exatamente. E para culminar o negócio, a loucura do negócio, começa a descer pela chaminé uma substância rosa, toda borbulhante, e começa a se espalhar pela sala inteira da casa. Aí eles somem desesperados, né? Parece a bolha assassina, só que ela vai descendo assim, como se estivesse derretendo, sabe? Aí a família desesperada corre até o quarto, eles se trancam lá no quarto, ficam se abraçando e chorando, desesperados, porque não sabem o que está acontecendo. E o filme, basicamente, aí tem uma reviravolta. Era uma casa de bonecas. A família eram bonecos, eram inteligências artificiais diminutas, né, na forma de brinquedos. Ou seja, é uma reviravolta babaca, né? Mas foi um filme que me prendeu do início ao fim, entende? Achei bem legal isso. Me lembrou bastante esse filme. Foi uma bela lembrança. Infelizmente, não tenho nem como indicar esse filme, não me lembro o nome. Ah, sim, eles estavam suando porque o garoto de pirraça pegou a casa de bonecas da irmã e jogou dentro de um micro-ondas. Por isso que estavam suando. E a coisa rosa descendo pela chaminé era um chiclete que estava derretendo com calor, que o menino tinha enfiado na chaminé da casinha. Bom, tá pronto, acabou a história. Bom, continuando nessas referências que teve o episódio, tem uma referência muito óbvia pra quem viu o Time Bandits, do Terry Gilliam. Assim, eu não gosto muito do filme, acho o piorzinho dele. É bem ruinzinho, o Terry Gilliam não tava nada inspirado nesse. Mas... depois que a Maria já tá de Terry Gilliam, eu acho que qualquer filme que ele consegue fazer já é um milagre. Mas tem toda aquela coisa no começo do Time Bandits, aparece uma criança olhando com medo do armário, o armário, o guarda-roupa começa a fazer barulho, aí tem um clima de terror, assim, putz, o que tem monstro dentro do meu guarda-roupa, e, se eu não me engano, ele fica com uma lanterna também, deitado, né, do mesmo jeito que acontece no episódio... E eu tenho certeza que esse começo foi muito em cima baseado nessa cena do Time Bandit. Não duvido. No final do episódio, aparece aquela cena que pra você não ficar totalmente puto porque não teve nada da história que tá acontecendo, aparece uma musiquinha que é, traduzindo, tic-tac, vai o relógio, all the years they flow. Todos os anos que eles fluem. Vão no fluxo. They flow é vão no fluxo. É horrível traduzir assim, mas é... Vão no fluxo. Vão no ritmo. Vão no... Tic-tac. All too soon, you and I must die. E muito em breve, você e eu devemos morrer. Tic-tac. Vai o relógio. He cradled and he rocked her. Né? Como ele embalou. E ele embalou ela. É algo assim, né? Uhum. E tic-tac, goes the clock, even for the doctor. E vai o relógio, até mesmo pro doutor. E depois mostra exatamente aquela imagem que os agentes do tempo tinham na nave humanoide deles, com o doctor morrendo em abril de 2011. Tirando esse trecho, né, dessa musiquinha, parece que é mencionado mesmo que o doutor vai morrer, que tá chegando a hora dele... ele embalou e balançou ela, provavelmente é a filha da Amy, né? Uhum. Em breve eu e você devemos morrer. Quem pode ser, né? You and I must die. Dum, dum, dum. Horror, talvez. De novo? Se fala de alguém que vai morrer, ele é bem provável, né? Assim, que tá na mira. De novo? Só da temporada passada pra cá ele já morreu umas 5 vezes. Mas essa temporada ele morreu nenhuma, né? O doutor já morreu 2. Não, pera aí, ele já morreu sim no episódio dos piratas. Ah, é verdade, verdade. Mas o doutor morreu mais que ele, por incrível que pareça. Uhum. Então, assim, acho que isso foi nos comentários do episódio lá no universo.wordpress.com. O pessoal comentou esse trechinho, assim, desses versos. E tem umas teorias bem legais, eu aconselho quem estiver ouvindo de ir lá e dar uma olhada. Que eles fizeram como se fosse um anagrama, tirando todas as primeiras letras e deu um resultado lá que assim, interessante. Bom, então vamos para as notas. Começando pelo Siqueira e depois o Android. Beleza. De 1 a 5. Sendo que 1 é o pior episódio possível e o 5 é o episódio mais perfeito. Eu dou um 3, cara. Episódiozinho bacana, não é nada demais. Serve para você dar uma respirada da trama principal. E ao mesmo tempo que você consegue matar a saudade do doutor, que a gente passou 2 meses na ânsia querendo ver mais. Foi um bom episódio para continuar a temporada. Não é um episódio para você marcar como ó, perfeito, mas muito bacana, bacaninha. Porra, cara, eu vou repetir a nota da semana passada, 2,5. Já que eu falei que ele é mediano, 2,5. É, não é nada, não empolgou, não acho que tenha sido realmente bom. Também não foi ruim, aquela coisa é passável. Tá, eu vou dar 3,5, porque eu me diverti com o episódio, eu acho que foi pra mim o tipo de história que me agrada de Doctor Who, que é ele é o principal, assim, não tem tanto a necessidade dos companheiros, ele foi uma história simples, foi, não, poderia ter sido mais assustador, mas até aí também não foi, era motivo para me desagradar tanto. Poderia ter sido melhor, mas até aí qualquer coisa podia ser, sabe? Qualquer episódio de Doctor Who, se não é perfeito, podia ter sido melhor. Não quer dizer que ele foi ruim. O pessoal precisa, assim, ser um pouquinho menos crítico, sabe? Não generalizar, falar, puta, é filler, então é uma bosta. Né? Não, eu acho que o problema é você polarizar tudo que está à sua volta, né? Ou muito bom, ou muito ruim. Não, e outra, falar que tem a River Song é ótimo, não tem a River Song é uma bosta. Falar tipo, ah, quando a Amy ela interage mais com o doutor é ótimo, quando ela tá mais apagada é uma bosta. Né? Tem, como você falou, não dá pra... putz, quando não é igual a Blink, é uma bosta. Quando é igual a Blink, né? Assim, essa história é simples e não tem nada demais. Eu acho que não foi pretensioso. Eu acho que o Let's Kill Hitler foi muito mais pretensioso pra mim e não atingiu no que se propôs do que esse episódio, que pra mim ele atingiu o que propôs. Eu não tava esperando um novo Blink. Eu não tava esperando algo genial. Foi algo na medida certa. E por isso que eu acho que, assim, 3,5 é suficiente também para classificar, assim, ao meu ver, esse episódio. Então ficamos aqui. Né, agradecer aos comentários no universo.wordpress.com. Agradecer ao Siqueira por ter aparecido de uma hora para gravar comigo aqui. No problema. Eu sei que você é um fã relativamente recente de Doctor Who, mas que virou fã de verdade, né? Foi pego pelo bichinho. The Sound of Drums. Isso aí. E agradecer novamente ao Android. Prazer foi meu. Que sempre tem as opiniões bem incisivas, né? Mas que acrescenta bastante ao meu ver, por isso que eu chamo. E semana que vem a gente tem The Girl Who Waited, um episódio totalmente centrado na Amy, no Rory, o que aparenta ser. Né? Então, fã de Amy e Rory, pode ficar feliz que o episódio vai ser pra vocês. E pô, cara, então deixa eu falar uma coisinha. Eu tô torcendo, cara, mas torcendo assim, as mãos juntas, ajoelhado no chão, para que de fato seja isso. E para que de fato esses dois atores que estão coçando o saco, eles consigam de fato interpretar. Que, pelo amor de Deus, que esse novo episódio dê um texto decente para eles. Eu tô rezando aqui para que o roteirista entregue um texto decente para esses dois atores. Todos nós esperamos. Todos nós esperamos. E obrigado para quem ouviu e até semana que vem.